1739, está passando, ou melhor, passou o Boipeba, está voando sobre a água, desça sem restrições até 2.500 pés, o Gol 1739. Tem o Gol 1739, 2.500. Doutor 198, esse é o controle Salvador, ajuste 1014, desça para 8.000 sem restrições em voo direto para o Serra Vita 366, prossiga. 8.000 sem restrições, Serra Vita 366, até 3198. Livre táxi a Índia, 295.0 e 1094, ajuste só no momento da frente, com a gente. 1739, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, 1739. Gol no 648, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter no zero, 648. E 48, autorizado a decolar pista no zero, vento no 20 graus, 06 dúzia de nós. E decolar pista no zero, agora no vento 2. Então, Bravo Oscar, autorizado ingresso Pationo para a posição 02, onde reporta calçado ao término de reboque. Vitor Bravo, Bravo Oscar, prossegue até o término. Obrigado. 248, decolar 246, chama o controle de Salvador na frequência 119.80, bom voo. 198, ok, obrigado, boa tarde. Para 2500, velho. Salvador, boa, voo no 648. Voo no 648, este é o controle de Salvador, está em contato, o radar prossiga como autorizado. Prosseguindo, 648. Tio, chame para o retorno. Meia, meia, 739. Em aproximação, cheque o trem em redução, torre 1895.

Gol 1648, Recife, frequência 1265. 685. Azul 2770, passa coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Deus, 1201, azul 2770. Livre próximo, interseção à direita, chame o solo 121, décimo 9. Próximo à direita, 9 solo, 131. Serviço radar terminado. Cuidado, bom trabalho, bom passo lá. Salvador, muito bom dia, 1739, 1739, 330 táxi, Alfa, Juliette, Patiuno, posição 04. Alfa, Juliette, Patiuno, posição 4, 1739. 04 é a posição. Então, Patiuno, Alfa, Juliette, Patiuno, posição 4. Oceano M140, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 079. Autorizado a decolar, pista no 0, ouve a M140. 8 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, frequência 11895 em redução, caminho. 295, obrigado. Bom dia, gol 1094. 094, bom dia, pronto 4. autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, conforme rota, plano de voo, Zulu 19, nível de voo autorizado 370. Decolada 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. 5005, aciono no transponder e 12, correção 119, decimal 8, recupera o controle. 370, porta 1, Momo, correto, com o corrigimento, chama para adicionar. Posição no 0, gol no 0, 9, 4. Chamada pronta, obrigado. 3198, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 089. Gente, pouso autorizado, 3198. M1 no 40, decolada 57, M controle de Salvador, na frequência 19-80, bom voo. 19-80, obrigado, senhorita, até a volta, M1 no 40. Controle de Salvador, bom dia, M1 no 40, na última, subindo, passa agora 1700 pés na Pucaracaju. Sendo M1 no 40, este é o controle de Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Após 2000, ou melhor, agora o senhor pode iniciar a curva para Jambo. Jambo está presente, 350 sem restrições, hoje é 6140. Ano 40, controle. Prossiga, M1 40. Ano 40, está autorizado direto do Marcel. Direto do Marcel, grátis, M1 40. Sola da 3198, do Bruno, que escuta. 198, autorizado alto, chama ingresso para que seja Juliette. Alto, chamará Juliette, da 3198. Juliette, da 3198. 3198, tá autorizado, Alfa Juliette. Bate 1, a posição 09. Posição 09, da 3198. Salvador, o gol no 094 tá na posição 10 para o Tenente, voo 094, autorizado, West Matrix. Autorizado, puxe, acionar, posição no zero, chama táxi. Chamar para o táxi, chamar para o táxi. Apoio, 14. Está 3191, pronto, corta, galhão. Pronto, corta, 340, solicitado, sente informação November, posição de estacionamento é 11. Tá 3191, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, Upper November 857, Morro Sul, nível de voo autorizado 3410. Decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Leta Irume, 5013, aciona e o controle no 208. Correção 119, décima 8. Tá 3191, recente autorizado, Galeão, nível 340, decola 10, curva à direita, da El Leta Irume, Upper November 857 até Morro Sul. 5013 e o controle 19. Correto, cotejamento, tá 3191, chama pronto, acionar, posição 9. Gente, 140, submantenível 3110, centro Recife agora, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, 310, muito grato, 861140, até a volta. Anotar seu voo no 094 com 65 a bordo, 3 e 10, alternando 300. Apenas confirma, 165 ou somente 065 no PB? 165. Autorizado táxi, 1094, via Pátio 1, no Índia, ponto espera pista, 10, chama torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 014, um bom voo. Ok, Índia, Pátio, chama 2095, fica na Renan 200, ATM de distração, DSV, chegada a Mare para o nível 050, o ajuste, Salvador no 094. Renan 6200, vou à posição ISAP, após ISAP, se ajuda o 366. Eu estou revolvendo 0094, pode esperar da 10, está pronto. 0094, autorizado, alinha veicular 10, vento 100 graus, 069. Tive alinha veicular, vou. Quatro, aciona identificação, desse via chegar na Mari para o nível 060, sua autoridade direta de SAP, após estar virar a volta, é a sua 366. 4207, apenas confirmando. A rota que possui para Guarulhos é Brasil 10 por base e Brasil 16. Autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, Pesulo 10, Pubave, Pesulo 6, POSMU, após DCT, Confins, Pesulo 21 no Mochep. Nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à direita, Dael, Lida, Motiva, o transponder 5017 e o controle em 120, decimal 8, correção 119, decimal 8. Controle, bom voo. 098, bom dia, obrigado. Dia controle, voo 1094, passa 1300, tendendo para 370. Voo 1094, contato radar Underclide, sobe via MOM para nível 370. Via MOM para o 370, voo 1094. Na 200, 7 para 2500, 10, ajuste no 014, autorizado a RNAV, reposta estabilizada. 4207, só um minuto pro push na 01, nós temos agora na final de centro na já pronto pro táxi, ok? Só um minuto pro push. Gente, autorizado o táxi de Apache 1 no Índia, ponto para a pista na 0, chama a torre, 118.95, ajuste no 014, bom voo. 104, táxi de autorizado de Apache 1 no Índia, ponto de espera a torre 18.95, tá 3191. Azul 4207 da Bordenai com a equipe de solo. Após passagem Airbus 321, companhia TAM, cauda, vai iniciar push e chama táxi na 08. Centro Recife 3191, ali decola sem parada? Afirma, linha decola sem parada. Seja autorizado a alinhar e manter aguardando a pista livre, o TAM 3191. Alinha e manter, TAM 3191. Avião autorizado, alinha e decola agora sem parada, vento 080 graus, 8 nós, TAM 3191. Alinha e decola, TAM 3191. Não, RNAV, da 10, 6200. RNAV 200, torre 118, decimal 95. Torre Salvador, Xanero, 6200. Xanero 200, fiz da aproximação agora de pista livre, que negar o 0 no passo. Romeu Tango, dia bravo, prossiga por controle. Romeu Tango, dia bravo, confirma a intenção. Romeu dia bravo, confirma a atitude que mantém. Atitude. Forma você um dia bravo, um acesso sobre condições. Vai até a porte 20 de Salvador. 0 no 4, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Leve pouso 1 no 0, 6 2 0. 3191, decolagem 21, 1 no 9, vento controle, bom voo, boa tarde. 098, bravo. Controle 3191. 3191, no contato radar na decolagem, tome via da EL para nível 340. Via da EL 340. Salvador, o azul 4207, 102, 4 horas e 10, alternando Galeão para o táxi. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto para pista 10, chama a torre, 118, decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Autorizado, direita, Índia, ponto para da 10, chama a torre 18, com ajuste no 094, azul 4207, bom. A Papa Romeu está no Índia Bravo, mantém sob condições visuais, reporte no sobrevoo em Paris. 6200, no solo às 24, de direita, 1219, solo. Xenem 6200, autorizado Alfa, Juliette, Patio 1, na posição 08. Juliette, para 6200. 2 decimal 95. Doração já boa, e Salvador, o azul 4207, perdão, no zero. Gente, mantém o ponto de espera, o azul 4207. Zero 4207. Torre Salvador, bom dia, Golan 14, duas milhas do Salvador 35. Golan 64, que negar 104, autorizado pouso no 0, vento 100 graus, 109. E pouso no 0, Golan 84. Bono 556, November confere, pronto, cobre? Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rosa, Ferro November 857, Mossul, nível 360. Decolada pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda e Irume, 5043 e 119, decimal 8. Mantilo conforme Rio de Janeiro, Garrosa do Plano, 360, Ferro November 857, Mossul, decola da décima à direita, Dael, Leda e Irume. 5043198, contando. Bono 556, correto, contingimento, chama pronto acionar, posição 04. Chamaremos no 3740, acione identificação da SV, chegada à Mare para o nível 050, o ajuste em Salvador no 094. Após Itapira, volta a resto 366. Após Itapira, volta 366. Vai passar a Fabog, quantidade de voa Itapira? 3740 está autorizada após Fabog e voa Itapira. Pode 3190, confirme para o contrato. É o 3191, solicita da Jão. A 3191, chama sempre a Recife, é o 9251, alterna 1228-3935, solicite ao mesmo. 251-2835. Com 864, autorizado Alfa Juliette, Pátio 1, na posição 1-0. Alfa Juliette, Pátio 1, na posição 10, voo 9. Sem checo, Delta Fox. Confirma o horário da notificação e também o setor solicitado. Gente, 1330, só um minuto, não possuímos o seu plano aqui ativo no sistema. Vamos coordenar com a sala aí, Salvador, para a liberação do mesmo. Assim que possível, você vai dar a cópia. Gente, a Delta Fox vai coordenar aqui, assim que possível, você vai dar a cópia, só um minuto. Romeu Delta, Romeu Papá. Agora só um minuto, cópia, Vitória. E o nível 430 já está autorizado. Só um minuto. Decola da pista 1-7, o pátio do Gré. Quem, Chaya? Bom dia, o 4207, Santa Francisco. O 4207, contato com a data na decolagem, sobe via da EL para nível 340. Ok, 340. Quebrado, prossiga. Estando de bravo. Da 3740, prossiga. Primeira velocidade, então. 3740, confirme. Primeira velocidade, a 3740, cancelada de restrição de velocidade da chegada à Mare. Está para 4000, faz ajuste no 0-4. 4000 com 0-4, está 3740. Minuto, Eco Delta Fox, espera para a cópia. Gente, Eco Delta Fox, só um minuto, cópia. Confirma, um no meu pé, será que foi pela? Bom, 1162, Afgan identificação, SV chegada a Mari para o nível 060, o ajuste em Salvador no 0194. Mari 060, identificando, e estamos cientes do ativo, obrigado. Romeu Papá, pronto, cópia. 30 Serra Bravo, Victor Tango. Conforme rota, plano de voo para o Zulu 44, nível de voo 30430, decola da 17, primeira curva à direita, da El Leda, seguro. 5573 aciona e o controle em 1198. Zero, após SNAP, voce Alisson 366, desce para 25000 pés, ajuste Salvador no 094, autorizado a RINAV e reporte estabilizado. Capitap, Serra Vista 366, 25000 pés, estabilizado. Estacionamento táxi Matua, R1182195, bom voo. Então, Gato Delta Fox, pronto, cópia, Goiaba, um no meu país. Autorizado Serra Delta, Lima Oscar, conforme rota, plano de voo a 1.010. Decola da 1.07, primeira curva à direita, ingressa corredor Axé, 0144 aciona e o controle em 1.2, correção 1.19.8. Protegimento Eco Delta Fox, POB autonomia alternativa, por gentileza. O Eco Delta Fox, fracionamento táxi, vai chamar a torre em 1895, vai confirmar o POB, autonomia alternativa, ok? Prossiga, Eco Delta Fox. Acione e para o táxi, Eco Delta Fox. Obrigado, táxi, chame na questão para aí. Chegou antes para ingresso, Eco Delta Fox. Costa 207, sempre Recife, 1251, lanterna 12835. Costa 38195, pronto, cópia. Tan 3895, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, o base, Upper Zulu 16, Cosmo, pode seguir conforme rota do plano de voo, nível 340, saída Dael, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5042, frequência do controle, Salvador, 119.8. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, com base, Upper Zulu 16, Cosmo, saída da El, Leda, Motiva, transponder 3895, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Porção 04, pushback, coordenação, equipe de solo, leve acionar, reporte pronto para o táxi. Chamaremos 1556.